Controle, o Vitor Cruz Delta está passando 70 para 80, solicito mudar as regras para visuais, é presente. 1-05 nível, e o estimado depois de vitória da conquista 0930, Vitor Cruz Delta. 0930, ciente. Plano modificado agora 0842. Submantenha nível de voo 0, correção 1-05, Vitor Kilo Delta. Delta 1-05, plano de conquista agora, Vitor Kilo Delta. Chagão Sierra decolou aos 4-2, chama o controle 1935, tamo bom, meu bom dia. Alto, bom dia, Gol Sierra. Console, bom dia, o Papatango Oscar, Gol Sierra. Chagão Sierra, contato radar, subiu, mantenha nível 080, vigilância, nosso Gol Sierra. Aguarde pronto, o Axartão. Aguarde o instante, Axartão. Axartão. Chatango agora livre de decolagem da 17, o vento é de 1,40 graus com 5 nós. Quente, iniciando a Oscata. Chatango decolou aos 4-5, chame controle 1935, tem um bom voo, bom dia. 1935, Chatango, bom dia, boa tarde. Contador, bom dia, Chatango, decolado na sua escuta. Chatango, bom dia, contato radar, 1 milha sul de Salvador, subiu, mantenha nível 090, vigilância. Eco Sierra Tango. Formativo, 090, Eco Sierra Tango. Prossiga. A ponta falamento está presente, senhor. Autoriza 1000 pés de eleitoral. Consiga 1000 pés até Aracaju? Formativo. Ok, então plano modificado agora 0846, prossiga visual, linha do litoral, 1000 pés. Ciente, graças, acertão. Delta controle. Escuta 3 milhas para diversa terminal. Afirmativo, mantém nível no 05, chame agora Centro Recife, frequência 1288. 288, Recife, chamarei. Obrigado, amigo, seu bom dia. 185, enable 125, additional 45, command out. Tango, controle. Desculpa. 18 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais. 1000 pés, através Conde Aracaju, 1203. Esse aí é chamado Aracaju, Conde Sucesso. Estimado Aracaju ao 0956. 0956, ciente. Bom dia, informação. Eu tenho aqui um 065, ok? Vou checar com o centro se ele tem uma alteração para o 100. Qual é a sua serra? Acho que eu vou serra, controle, prossiga. Autorizaria uma centena? Afirmativo, autorizado. Obrigado. Direto radial 283, autorizado até 120 milhas de Salvador, após a critério do comandante, e 065, outra vez de Brasília, conforme notificado no plano. Decolando a 17, curva direita, saída gole, até gole após direto, o transponder é o 5522 e o controle em 1935, ATG. Chama aliado para o outro ano 7. Lençóis, uma centena, direto, decolando da 17, curva à esquerda, saída Momo, Albo, após direto, transponder ao 5503, o controle opera em 1935, Cotege. Será Momo, Albo, direto, e o respeito pelo Nef. O Limas no Golfo está livre de decolagem da 17, o vento é de 130 graus com 5 nós. Chama o controle 1935, bom voo, bom dia. Ouve, bom dia. Drone, bom dia, Limas do Golfo, decolado da sua escuta, PC da Gole. Bom dia, subiu até nível no 00 no PC da Gole, Limas do Golfo. Informe radial ideal de saída. 283, senhor. Autorizado direita, radial 283, Lima Zulu Golf. Gente, tá livre da ascensão direta, tá livre da restrição de 4000? Restrição, nível no 00, sem restrição. Obrigado. Vitor, tá livre o táxi, chama para ingresso na 35. Chegou observa, serviço está terminado, mantenha V100, chame Léo 1201, não acho que observa. Graças, senhor, dá a volta, bom dia. Bravo Romeo Golf Victor, autorizado a linha aí, manter cabeceira 35. Controle restringe sua subida até o nível 030, até 3 mil pés devido ao tráfego em aproximação. 150 da marca, 1150. Otávio Romeu, Golf Victor, autorizado a decolar, pista 35, vento 130 graus, 079.